vamos embora. Só sofre quem não tem dinheiro pra beber. Chicana, é o mesa de batrês. Levanta o copo aí. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Me dê, papai. Mas é somente ela que me satisfaz. Estúdio 3D Indie Gravações. Mas é somente ela que me satisfaz. Quem nunca cantou isso, hein? Mas é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Ela é o quê? Se ela é um morango aqui do Nordeste. Vamos embora, galera! Sabes, não existe, eu sou cabra da peste. Ah, Lampião, canta aí, vai. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Solta a voz, galera, vai, vai, vai. Ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Diz aí, vai. E é amor. Ai, ai, ai, é amor. É amor. Vamos embora, Chicana. E a viagem musical continua. Salve, salve, Leandro e Leonardo.